Razão consciente, Formosa Goiás, invadindo a sua mente com o hino da favela, mostrando infelizmente que a vida não é bela, não é flor, não é campo, é favela. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Ouviram da favela, campo de guerra, tiros, gritos, choro, desespero, povo sofrido, massacrado pelo sistema, humilhado. O sol brilha para quem tem grana, fama nessa terra, o terror. Essa desigualdade faz o povo passar dificuldade. Alguns não aguentam a pressão, se armam de oidão. O braço forte, não treme, aperta, mais um no chão. Morte e liberdade, triste realidade. Brasil, pesadelo intenso, pura verdade. Nossa terra é banhada de sangue, é o túmulo. Há mais de 500 anos, explorada por pessoas sem escrúpulos. Demagogos, hipócritas, aqui o que se vê são túmulos. Cemitérios cada vez mais cheios, a violência toma conta do Brasil. O caso é sério. Vacilou, tiro de fuzil, perdeu oitão. Morre na mão da polícia ou do bandido. Aí mais um caixão. Brasil pode eterno, próprio inferno. Símbolo da violência, esquecer a favela. Consequência, deixar o povo humilde à mercê da desigualdade social. Preconceito, racismo, impunidade, maus policiais, fome, desemprego, descaso, drogas tem mais, prostituição, chacina, estupro, criança no crime ou pedindo esmola, falta segurança. Falta a escola, o ensino versus a pistola. Salário mínimo, empurra para o crime, é o que rola. Salário milionário dos governantes, estimula o moleque, rapaz, o pai de família será assaltante. Sequestrador será o pesadelo do milionário. Não adianta blindar o carro a casa, segurança é só esperar o horário. Um segundo de vacilo, já é o terror. Cria, matando o criador. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Ô, favela esquecida, mal dobrada, chore, chore. Favela esquecida entre outras ruas do Brasil. Ô, padre de São Paulo, os filhos desse solo se esqueceu. Ao inimigo se vê. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Ô, favela esquecida, mal dobrada, chore, chore. Favela esquecida entre outras ruas do Brasil. O ponto é desalmada. Os filhos desse sono se esqueceu. Ao inimigo se vendeu. Favela, vamos unir. Somos a maioria, vamos decidir. Pra mudar a situação, fazer justiça com as próprias mãos. Apertar o oitão? Não, não, não, irmão. Vamos apertar até que na hora de votar, saber em quem votar. Vamos estudar, se informar, se conscientizar. Seja verdadeiro, não vendo voto a troco de favor ou dinheiro. Conheça o candidato, seu passado, promessas, não seja iludido. A consequência é a situação que vivemos, piorar é a tendência, se liga, irmão. Respeito é sempre meu, bata no peito, te orgulho, ser brasileiro. O rap não ilude, canta a real. O rap é a transformação social. Pedimos a Deus que toque no coração de cada governante, da sociedade, de cada favelado. No futuro não distante, justiça social para vivermos em paz. Faz algo consciente, faz sua parte, você também é capaz. Ande longe das drogas e do crime, não se venda pro sistema. Destruir a favela é o esquema, tema, lema. Então vê se entenda. E não se venda e não se venda. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. O favela esquecida, mal dobrada, chore, chore. Favela esquecida entre outras ruas do Brasil. O padre desalmada, os filhos desse solo se esqueceu. Ao inimigo se vendeu. Tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. O favela esquecida, mal dobrada, chore, chore. Favela esquecida entre outras ruas do Brasil. O pátria desamada, os filhos desse sono se esqueceu. Ao inimigo se vendeu. Tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela, tudo que eu faço é por você. Favela.